Sul vai começar. Vai começar. A dona da noite chegou. É a luxuosa. Pau na máquina. Como é que é, Isabelle? Ela é casada. Minha amiga do Face. Um beijo pra você, Isabelle. De vez em quando eu marco você, viu? Luxuosa aqui! Ela é casada. Quem sabe um dia eu volte ao Japão e reviver esse amor que apaixonou meu coração. Quem sabe um dia eu volte ao Japão e reviver esse amor que apaixonou meu coração. Quem sabe um dia. Vamos lá, Lucio! A gente começou a esquentar de leve. Olha a comitiva de Barcarena. O Júnior da Bros chegando por aqui. Seguidor, esse é de atravessar fronteiras, está aqui com a gente. Ele não perde uma. Alô, Júnior! Sei vou que vai café. Tu tem a noite, sei vou que vai café. Seu Braz, Dona Marina. É mais um casal velha guarda. Para o seu Paulo, Dona Nina. E Boba Merengueira e Dona Cláudia. É palácio. É carroça. Patrick chegando por aqui. Aí o parceiro Cleberson. A comitiva Carroça Festa. Aí o Cleberson, sua primeira dama. Já tem um espetacular. A sua noite aqui no Palácio está só começando. Lu luxuosa carroça da saudade. Luxuosa carroça da saudade. Mais uma. E a Patricinha, aí a Patricinha da carroça, já por aqui. Aí Patricinha, aí parceiro Wanderson, olha Wanderson. Minha amiga Núbia. Aí a nossa querida Núbia. Alô, Núbia, receba um abraço aqui do DJ Cleitinho. Fazendo aquele aquecimento. Logo mais tem o concurso de merengue, viu? Rolando, vai rolar R$500. O melhor casal. E aí, garoto? let the music play and play. This is time for all of we to groove to the party. So turn up the bass so we could wind up our waist. Turn up the bass so we could mash down the place. Hold on, hold on. Mm-hmm, yeah. Nossa festa! Nossas meninas chegando aqui do lado. E a querida Cris. A experiente Nanda. Já por aqui. E aí, manipulador? Aquela barca de. Aquela barca lá de sábado. Já furou. Pete Coelho. O show da Carroça da Saudade. O show da Carroça da Saudade. A tecnologia mais moderna do planeta. Agora, aqui, pra você. Nossa. Só o seu amor pode me fazer feliz. É tudo que eu sei. O meu coração me diz: só o seu amor tem o tom da estação, tem brilho e sabor. É brisa quente de verão. A carroça. Quando tem você na rua, coração. Meu bem, agora eu vou na sua, com todo o coração. Aqui é Lúcio Cedês. A carroça. Uhul! Aquela rua traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado que não secou. E a saudade aqui no palácio. Existe uma saudade imensa que ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda daqueles momentos que não voltam mais. DJ Toninho. Rua, oh rua, rua da recordação. Rua, oh rua, o passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. Quando passo na esquina aqui e vejo aquela multidão, me lembro ainda a criancinha que ali brincava com meu... Amiga Chiquinha, tá por aqui, um abraço, Chiquinha. Mas o tempo foi. Olha quem chegou, minha amiga Sué. E de lá eu tô te vendo. Saí. E aí, carroceira? Mas tenho saudade e vontade de voltar pra onde eu nasci. Bora, careca! Bora, loura! Rua, oh rua, rua da recordação. Rua, oh rua, o passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. Vamos lá, filho. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. Foi só um verão que ficou pra sempre no meu coração. Carroça da Saudade. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. Não durou mais que um verão, mas deixou marcas dentro do meu coração. Comprido. Na minha. Então chega aqui atrás rapidinho. De vontade eu não sabia que você estava afim. A carroça. O homem da pílula azul chegando com a gente. E aí, garoto? Juntamente aí com ela, Simone do Comércio. Esse casal considerado. Ser amor, foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. Não durou mais que um verão, mas deixou marcas dentro do meu coração.

amor. A carroça. E aí, Erlon? Brilha feito uma estrela. Grande parceiro Erlon. Tá com a gente, meu amigo Rui. Grande Cafajeste Rui. Juntamente com o Pio Lazur. Aí, ó. Essa galera velha guarda. Eu quero o que você quiser me dar. Te ver morrendo de paixão. Sentir você querendo e me dizendo não. Mentindo pra aumentar minha emoção. Me dá tua boca na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. DJ Toninho, me põe do teu jeito. Se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. Pedrinho Celebridade. Me diz o que você, ei, Pedrinho, quiser dizer. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. Me diz que igual a mim ninguém te amou. Me dá tua boca na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado. Olha, a gente avisando que sexta-feira, a galera já sabe, né? A melhor sexta de Belém é lá no Caribe Show. A carroça no Caribe, sexta. Me caça, minha. Sabadão. Relaxa, 7 de setembro. Teu. A gente vai. Vamos estar no Casota, viu, gente? Me diz o que 7 de setembro no Casota. Quiser. E detalhe: a festa começa às 10 da manhã. Não deixa. Vai entrar pela noite, vai virar pela madrugada. Vai até 4 da manhã. Sabadão, feriadão no Casota. Aí domingo, Vila Bom Jardim, lá em Cametá. Aí na próxima segunda, é Via Show. Atenção, Lúcio. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei. Só a seu lado eu encontrei. Fique comigo. Você aqui, quero te sempre. Você aqui. Thank you.

momento de um amor tão feliz que hoje vive a cantar. Aí o CD ao vivo do maestro. Aí o primeiro tempo já tá prontinho. Aí do Lucidez e Maluquinho. Vem amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. Que amor em forma de canção. Também já com a gente os amantes da saudade. Já estão em peso aqui, dando aquele passeio aqui na carroça. Alô, amantes! Eu me acho, eu sou forte, real, sou maior. Érica Docinho. É, e aí, Érica? Mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Aí vou passando o Nezinho já por ali. A comitiva do Norte, sou saudade. E aí, garoto? Uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito. Vamos lá, filho. Pau na máquina. A carroça. Como eu preciso te amar, meu grande amor. Saudade! Carroça. Carroça. Se você soubesse como estou sofrendo. Se você soubesse que esse sofrimento vai me enlouquecendo. Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver? Eu já fiz de tudo que pude e não posso esquecer. Se você soubesse como estou vivendo. Se você soubesse que a minha vida já não vale nada. Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver? Eu já fiz de tudo que pude e não posso esquecer. Olha, eu estou chorando, mas sei que meu pranto não vai parar minha dor. Olha, eu queria tanto lhe dizer baixinho palavras lindas de amor. Como estou vivendo. Se você soubesse que a minha vida já não vale nada. Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver? Eu já fiz de tudo que pude e não posso esquecer. Ainda com a gente, meu parceiro DJ Cleitinho, o DJ oficial lá do Balneário da Cacima, viu? Juntamente com o empresário Humberto. Também o Wader. DJ Daniel. Alô, Daniel. Olha, eu queria tanto lhe dizer baixinho palavras lindas de amor. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Eita coisa boa! Estamos aqui, já ao vivo aí pela página da Carroça da Saudade. Vem de embora que a noite está só começando, viu? A Carroça da Saudade aqui no Palácio. Olha só como está o Palácio. Estamos ao vivo já aqui. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? É coisa de louco me acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. Aniversário hoje ao nosso grande amigo Ronaldo. Ele tá no berço juntamente com o Marcelo Black. Aí, Zizi Saudade. Ronaldo, parabéns, Ronaldo! Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. Fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha. Aí o DJ Silvio da Kombi da Saudade. E já tá por aqui. Por sinal, vai estar juntamente com a carroça no próximo sábado. Lá no Casota, vereadão, viu? Casota, vereadão, 7 de setembro. A Kombi da Saudade E ela, a carroça. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. A onda agora é a carroça. No piperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Vou tocar mais uma. Eu vou passar pra ele, pro nosso espetacular. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. A onda agora é a carroça da saudade. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Tá demais! Ei, ô cigana bonita! Filho, põe em minhas mãos o teu olhar ardente e procura desvendar no meu segredo a dor cigana. Singara, que ilusão me espera. Guarda o meu futuro. Sou aquela por quem estou vivendo assim à toa. Que eu prometi, eu vou te dar aquele. uma segunda-feira gostosa hoje aqui no Palácio. Vocês já chegam pra tocar muita saudade. Obrigado, Toninho. Vamos juntos nessa segunda-feira gostosa aqui do Palácio dos Bares. Olha só! Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. E aí? Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. DJ Josias! Isso, se você não me amar, ciúme? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. O homem da Bíblia Azul! Aí com a gente, obrigado pelo carinho! O abraço dos Rosinhos pra você! Alô, Erlon! Ciúme de você ainda tenho. O céu que ai, DJ Josias! Detona no animal! Foi o que me fez te amar. Você mexeu. Búfalo do Marajó! Búfalo do Marajó! A Carroça da Saudade! O show que revolucionou o segmento da saudade no Pará.